Não guarde ódio no seu coração. Isso só te prende à escuridão. Orgulho demais só faz afastar. Quem quer só o bem, quem só quer te amar. A vida ensina no tempo certo que tudo que a gente planta volta por perto, entra. Então deixa o bem florescer e aprende a se reconhecer. Não seja assim, deixa o amor entrar. Respeita quem quer te ver brilhar. Gosta de quem gosta de você. No final você vai entender. A dor da vida vai te visitar. Mas com amor dá pra suportar. Abre o peito, deixa a luz te guiar. Coração em paz é o melhor lugar. Não vale a pena viver se fechando. A vida é breve, vai passando. Seja vivo, seja mão estendida. Plante carinho e cura a ferida. Mal seja assim, puxa amor entrar. Respeita quem quer te ver brilhar. Dança de fim, dança de você. No final cê vai entender. Talvez a vida vai te visitar. Mas como dá até suportar. A do tempo deixa a mochi brilhar. Coração em paz, já lei a bobar. Não seja assim, deixa o amor entrar. Respeita quem quer te ver brilhar. De quem gosta de você. No final cê vai entender. A dor da vida vai te visitar. Mas com amor.